concepções, suas verdades e contradições. Eu tenho fé que frases movem multidões a levar o bem em suas missões. Sim, eu acredito a cada som que faço, shows e palcos que passo. Posso até não deixar saudades, mas em compensação eu deixo frases, eu deixo frases, eu deixo meu legado, minha herança. Não se avalia por quilates essa aliança. Quem espera sempre alcança o cansaço, a frustração, até a sede de vingança, a morte da esperança. Alguns ditados de praxe te impedem de passar de fase. Vou diluindo os pensamentos em bases. Palavras se agrupam e se formam frases, se tornam crédito. Honro a fatura do cartão, assim como honro a caderneta do boteco. É sério, aqui ou em qualquer lugar, cada frase verdadeira mencionada gera um mérito. Tamo junto é só tática, falar algumas frases é tão fácil quanto não colocá-las em prática. Frases de um mundo sem noção te vendem drogas, ainda pedem pra que você aprecie com moderação. Políticos engravatados com suas frases repetitivas almejando um cargo do Estado. Uns dizem é um assalto, os usam frases de um livro sagrado pra tirar 10% do seu salário todo mês, toda vez. Era uma vez tanta baboseira, cresci entre assaltantes biqueiras. Provei que a frase diga-me com quem tu andas é a mais pura besteira. Frases e concepções, suas verdades e contradições. Eu tenho fé que frases movem multidões a levar o bem em suas missões. Sim, eu acredito a cada som que faço, shows e palcos que passo. Posso até não deixar saudades, mas em compensação eu deixo frases, eu deixo frases, eu deixo. Palavras salvam, palavras ferem, palavras falam, palavras querem ser mais do que simples formas de expressão. Através de um rap se tornam formas de evolução. Revolução, arte e vida caminham lado a lado de mãos dadas nessa avenida. O sonho do moleque, o sonho da menina. Dizer você é linda aumenta a autoestima. Dizer você não pode é um soco no baço da esperança. Uma frase de apoio quando o exército avança, vence uma guerra ou traz a paz. Quando se enterra, diz aqui rest in peace, seja feliz, o que você me diz. Machado de Assis deixou frases que não se esquece jamais. Ordem e progresso se torna baboseira enquanto a frase for só três palavras escritas numa bandeira. Eu deixo e ouço elas, milhares de palavras. Basta ter ouvido ou entender as mímicas para encontrá-las. A importância disso é apenas expressá-las, sem deixar com que a verdade se afogue nesse mar de aspas. Entre as frases, fases e várias etapas. Frases e concepções, suas verdades e contradições. Eu tenho fé que frases movem multidões a levar o bem em suas missões. Sim, eu acredito a cada som que faço, shows e palcos que passo. Posso até não deixar saudades, mas em compensação eu deixo frases, eu deixo frases, eu deixo.